que tudo acabou. Por que tem que ser assim se ainda existe amor? Minha mãe sempre dizia: quando um não quer, dois não brigam. Eu não vou lhe aprisionar, a porta é a serventia. Você não quer prosseguir, você não quer realizar nosso sonho de um dia se casar. Deixarei você partir na esperança de você voltar. Se quiser voar, que seja assim. Meu bem, que sou eu pra impedir a cura do amor? Deixa eu te falar, aqui do meu lado é teu lugar. Se quiser voar, que seja assim. Meu bem, que sou eu pra impedir a cura do amor? Deixa eu te falar. Que tem que ser assim se ainda existe amor? Minha mãe sempre dizia: quando um não quer, dois não brigam. Eu não vou lhe aprisionar, a porta é a serventia. Você não quer prosseguir, você não quer realizar nosso sonho de um dia se casar. Deixarei você partir na esperança de você voltar. Se quiser voar,